Hoje estou sozinha, mas quero te dizer que ainda te amo, te amo, te amo. Só sei que não me arrependi por te amar, por gostar de você. A paixão é que manda em mim, faz eu lembrar, não quero te esquecer. Se eu tivesse uma chance, eu mais faria tudo pra você me entender. Não pode ter uma razão pra gente acabar. O quanto estou arrependida, vou voltar pra mim, não me faça sofrer. Se eu tivesse uma chance, eu mais faria tudo pra você me entender. Não pode ter uma razão pra gente acabar. Pensamento do Brasil. Outra vez quero você aqui pra conversar e falar pra você. O quanto estou arrependida, vou voltar pra mim, não me faça sofrer. Tudo pra você me entender. Não pode ter uma razão pra gente acreditar.